explicação pra certas coisas. E não vou justificar porque o sol não brilhou nesse dia tão importante pra você, meu velho amigo. Pedras do caminho machucaram você. Até pensou em desistir dos teus sonhos mais sublimes. Sim, eu entendo a tua dor, meu velho amigo. As palavras se calam, mas em meu silêncio vou deixar falar meu coração. Eu vou pedir pra Deus que a tua fé não esmoreça, que o brilho da esperança não se apague em teu coração. Que te assolam, meu querido irmão, porque logo, logo a tempestade vai passar. As palavras calão, mas em meu silêncio vou deixar falar meu coração. Eu vou pedir pra Deus que a tua fé não esmoreça, que o brilho da esperança não se apague. Assolam, meu querido irmão, porque logo, logo a tempestade vai passar.